Oke. Dinossauro que anda é que faz o chão tremer. A guitarra tivesse dente, ela ia te morder. Aprenda a tocar essa coisa e pare de filosofar, pois tem maluco pra tudo, quem pensa pode publicar. Quem foi que falou que acabou o amor? Quem foi que falou que acabou o amor? Quem foi que falou? Como se fala besteira em quantidade industrial? Parece que as coisas vão indo, mas pra onde eu não sei afinal. Pegue sua limusine e vá passear por aí. E se quiser companhia, me chama que eu não vou. Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Dinossauro que anda é que faz o chão tremer. Se a guitarra tivesse dente, ela ia te morder. Pegue sua limusine e vá passear por aí. E se quiser companhia, me chama que eu não vou. Quero ouvir. Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Só você! Quem foi que falou?